Sente-se. Sente-se. Disse-me ele, aquelas mãos febris em meu peito, envolvidas por minhas mãos, apesar de escorregadias, minha fome surgindo em ondas cada vez maiores. Então eu vi à distância, olhos atentos, a paleta na mão, a tela imensa obscurecendo o braço que se movia, e fiquei sentado, arrastado por seus quadros, arrastado por aqueles olhos adoráveis, deixando que continuasse até que os olhos de Armand desaparecessem, e Cláudia estivesse afastando pelo corredor de pedra com seus sapatos ruidosos para longe de mim. Para longe de mim. Você está vivo? Murmurei. Ossos. Respondeu. Ossos. E os vi em montes, tirados daquelas covas de Nova Orleans, como quando eram colocados nas câmaras atrás do sepulcro, para que se colocasse outro corpo no buraco estreito. Senti os olhos fecharem, senti meu desejo se tornar agonia, meu coração exigindo um coração vivo, e então senti que ele se aproximava de mim, as mãos estendidas para ajeitar meu rosto. Aquele passo fatal, aquele gesto fatal. Um suspiro me escapou dos lábios. Salve-se, murmurei para ele. Cuidado. E então algo aconteceu no brilho úmido de seu rosto. Algo secou os vasos partidos de sua pele frágil. Afastou-se de mim, o pincel caindo-lhe das mãos. E avancei para ele, sentindo meus dentes contra os lábios. Meus olhos se enchendo com as cores de seu rosto. Meus ouvidos se enchendo com seu grito, minha mão cheia daquela carne forte que lutava até que o dominasse, indefeso, rasgasse aquela carne e pegasse o sangue que lhe dava vida. Morra. Murmurei ao prendê-lo já inerte, cabeça encostada em meu casaco. Morra. E senti que se esforçava para me fitar. E novamente bebi, e novamente ele lutou, até por fim escorregar, mole, chocado e próximo à morte, para o chão. Mas seus olhos não se fecharam. Sentei-me diante da tela, fraco, apaziguado, fitando-o no chão, com seus olhos vagos e acinzentados, minhas mãos coradas, minha pele luxuriosamente quente. Sou mortal de novo. Murmurei para ele. Estou vivo. Com seu sangue estou vivo. Seus olhos se fecharam. Encostei-me na parede e me vi olhando para meu próprio rosto. Tudo que havia feito era um esboço, uma série de linhas pretas e torcidas que, entretanto, formavam meu busto com perfeição. A cor já se insinuava em traços e borrões, o verde de meus olhos, o branco de minha face. Mas o horror de ver minha expressão. Pois a tinha captado inteiramente, e não continha nenhum horror. Aqueles olhos verdes se regalavam para mim, saídos daquela forma delineada com uma inocência displicente, sem a expressão das dúvidas supremas que ele não compreendera. O Louis, de 100 anos atrás, distraído, ouvindo o sermão do padre na missa, lábios entreabertos e relaxados, cabelos desleixados, uma das mãos apoiada no colo. Um Louis mortal. Acho que ri, levando as mãos ao rosto e gargalhando até as lágrimas quase me escorrerem pelo rosto. E quando baixei os dedos, lá estava a marca das lágrimas, tintas de sangue mortal. E já recomeçara em mim a pulsação do monstro que matara e mataria, de novo, que agora se apoderava do quadro para fugir com ele da pequena casa. Subitamente, vindo do chão, um homem surgiu com um rugido animal e se agarrou à minha bota. Suas mãos escorregando no couro. Impulsionado por alguma força colossal que me desafiava, ele alcançou a tela e apertou-a fortemente com as mãos cada vez mais brancas. Devolva! Rugiu. Devolva! E ambos seguramos o quadro com força. Eu fitando o homem em minhas próprias mãos, que prendiam com tanta facilidade algo que ele lutava desesperadamente para recuperar, como se pretendesse levá-lo para o céu ou para o inferno. Eu, a coisa que seu sangue não podia tornar humana. Ele, o homem que meu mal não tinha vencido. E então, como se eu fosse outra pessoa, arranquei-lhe a pintura e, puxando-o com um braço até meus lábios, rasguei sua garganta com raiva. Chegando aos quartos do Hotel St. Gabriel, coloquei a tela sobre a lareira e fiquei observando-a durante muito tempo. Claude estava em algum canto e havia mais algum intruso, assim como em um dos balcões acima havia um homem ou uma mulher exalando um inconfundível perfume pessoal. Não sabia por que trouxera o quadro, porque brigara por ele de um modo que agora me envergonhava mais do que o ato de matar, ou porque o mantinha sobre o mármore da lareira, minha cabeça inclinada, minhas mãos visivelmente trêmulas. E então voltei a cabeça lentamente. Queria que os quartos tomassem forma à minha volta. Queria as flores, o veludo, as velas, em seus castiçais. Para ficar mortal, trivial, seguro. E então, como numa névoa, vi uma mulher. Estava calmamente sentada naquela mesa luxuosa onde Cláudia penteava os cabelos. E estava tão quieta, tão sem medo, suas mangas de tafetá verde refletidas nos espelhos lapidados, suas saias refletidas, que não era uma mulher parada, mas uma multidão de mulheres. Seu cabelo preto estava dividido no meio, passando por trás das orelhas, apesar de uma dúzia de anéis escaparem para emoldurar seu rosto pálido. Ela estava me olhando com dois olhos calmos, violetas, e uma boca infantil que parecia quase obstinadamente maior, como o teimoso arco de Cupido que aparecia sem mácula através da pintura ou da personalidade. Neste momento, a boca sorriu e falou, enquanto os olhos pareciam dardejar. Sim, ele é exatamente como você disse. E já o amo. Ele é como você disse. Levantou-se, erguendo delicadamente aquela abundância de tafetá escuro, e os três espelhinhos se esvaziaram ao mesmo tempo. E então, profundamente confuso e quase incapaz de falar, voltei-me para ver Cláudia ao longe, na cama imensa, com sua carinha quase calma, apesar de bulir no cortinado de seda, com um punho fechado. Madeline, disse expirando fundo. Louis é tímido. E olhou friamente para Madeline, que apenas sorriu ao ouvi-la, e se aproximando de mim, levou ambas as mãos à gola de renda que lhe circundava o pescoço, afastando-a para que eu visse duas pequenas marcas. Então o sorriso morreu em seus lábios, e eles subitamente ficaram afoitos e sensuais, enquanto seus olhos se fechavam e ela balbuciava a palavra. Beba. Afastei-me, meu punho se erguendo numa consternação para a qual não tinha palavras. Mas então Cláudia tinha agarrado aquele pulso e estava me olhando com olhos ansiosos. Faça-o, Louis, ordenou. Porque não posso fazê-lo. Sua voz era dolorosamente calma, toda a emoção oculta pelo tom duro, calculado. Não tenho tamanho, não tenho força suficiente. Sabia disto quando me criou. Faça. Fugi dela, agarrando meu pulso como se ela o tivesse queimado. Vi a porta e pareceu-me que a única solução era escapar por ali. Senti a força de Cláudia, sua vontade, e os olhos da mulher mortal pareciam arder com o mesmo desejo. Mas Cláudia me deteve, não com uma súplica suave, um gemido tristonho que teria dissipado aquele poder, fazendo-me ter pena dela ao reunir todas as minhas forças. Deteve-me com a emoção que seus olhos revelavam através de sua frieza, e com o jeito que se afastou de mim naquele instante, quase como se momentaneamente derrotada. Não entendi o modo como se jogou na cama, seus olhos se abrindo apenas para perscrutar as paredes. Quis tocá-la e dizer que me pedia o impossível. Quis aplacar o fogo que parecia consumi-la por dentro. E a mulher delicada e mortal tinha se acomodado numa das cadeiras de veludo da lareira. Com o rugir e a iridescência de seu vestido de tafetá rodeando-a, como parte de seu mistério, de seu olhar desapaixonado que agora nos observava, da febre de seu rosto pálido. Lembro-me de me voltar para ela, atraído por aquela boca infantil e atrevida encravada no rosto frágil. O beijo de vampiro não tinha deixado vestígio além do furo, não alterara sua carne rosa e pálida. Que tal nós lhe parecemos? Perguntei, vendo seus olhos sobre Cláudia. Parecia excitada pela beleza diminuta, pela terrível paixão de mulher aprisionada nas mãozinhas rechonchudas. Interrompeu seu exame e me fitou. Estou lhe perguntando: como lhe parecemos? Acha-nos belos, mágicos, nossa pele branca, nossos olhos selvagens? Oh, lembro-me perfeitamente de como era a visão mortal, de sua névoa, e de como a beleza do vampiro ardia através deste véu, tão poderosamente fascinante, tão maciçamente decepcionante. Bela, diz você. Não tem a menor ideia do que pede. Mas Cláudia se levantou da cama e veio até nós. Como ousa? Murmurou. Como ousa tomar essa decisão por nós duas? Sabe o quanto desprezo. Sabe que o desprezo com uma paixão que me corrói como cupins. Seu corpinho tremeu. Suas mãos alisavam o corpo amassado de uma camisola amarela. Não afaste o olhar. Fico enojada com sua fuga, com seu sofrimento. Não compreende nada. Seu mal é não poder ser mal. E precisa sofrer por isso. Digo-lhe, não sofrerei mais. Seus dedos beliscaram a carne de meu pulso. Girei, afastando-me dela, que se enchia de raiva, sua raiva crescendo como uma besta adormecida, escapando-lhe pelos olhos. Arrancar-me das mãos mortais como dois monstros, assassinos de um conto de fadas de pesadelo. Vocês, pais cegos e estúpidos. Pais. Cuspiu a palavra. Deixe as lágrimas assomarem seus olhos. Não tem lágrimas suficientes para o que fez comigo. Mas 6, 7, 8 anos mortais. Poderia ter esta forma. Seu dedo esticado voou para Madeline, cujas mãos cobriam o rosto, cujos olhos estavam agora embaraçados. Seu gemido era quase o nome de Cláudia. Mas Cláudia não a ouviu. Sim, esta forma. Poderia saber o que é andar a seu lado. Monstros! Conceder-me a imortalidade sob esta forma inútil. Lágrimas pairaram em seus olhos. As palavras morreram ao longe, mergulhadas como tinham sido em seu peito. Agora dê-me, Madeline, disse, a cabeça se inclinando, os cachos escorregando para formar um véu protetor. Dê-me. Faça isso ou termine o que me fez naquela noite no hotel de Nova Orleans. Não viverei mais com este ódio, não viverei com esta raiva. Não posso. Não suportaria. E afastando o cabelo, levou as mãos aos ouvidos, como se quisesse deter o som de suas próprias palavras, respirando ofegante, lágrimas parecendo escaldar suas faces. Tinha caído de joelhos a meu lado, e meus braços estavam estendidos, como para envolvê-la. Mas não ousava tocá-la, não ousava nem dizer seu nome, temendo que minha própria dor irrompesse com a primeira sílaba, numa avalanche de desesperados gritos desarticulados. Oh! Neste momento ela balançou a cabeça, limpando as lágrimas do rosto, os dentes cerrados. Ainda o amo. Este é meu tormento. Lestat eu nunca amei. Mas você? A medida de meu ódio é este amor. São iguais. Agora sabe o quanto o odeio. Voou de mim, imersa no filme vermelho que cobria seus olhos. Sim, murmurei. Baixei a cabeça, mas ela tinha escapado para os braços de Madeline, que a envolvia desesperada, como se pudesse proteger Cláudia de mim. Que ironia! Que ironia patética! Proteger Cláudia de si mesmo. Sussurrava para Cláudia. Não chore, não chore. Suas mãos afagavam o rosto e os cabelos de Cláudia com uma ferocidade que teria machucado uma criança mortal. Mas Cláudia parecia subitamente perdida em seu colo. De olhos fechados, rosto calmo, como se toda a paixão tivesse se esvaziado. O braço apoiado no pescoço de Madeline, a cabeça caída sobre tafetá e renda. Estava calada. Lágrimas manchavam-lhe o rosto, como se tudo o que tinha deixado escapar a tornasse fraca e ansiosa por esquecer, como se o quarto à sua volta e eu não estivéssemos ali. E lá estavam juntas, uma doce mortalha, chorando instintivamente, seus braços segurando algo que possivelmente não compreendia, uma coisa infantil, branca, feroz e sobrenatural, que ela acreditava amar. E se não me sensibilizasse com isto, com uma mulher louca e inquieta flertando com o amaldiçoado, se não sentisse por ela toda a pena que sentia por meu eu mortal, teria arrancado a coisa demoníaca de seus braços, apertando-a com força contra mim, negando sem parar as palavras que acabara de ouvir. Mas fiquei ali, ajoelhado, apenas pensando. O amor é igual ao ódio. Egoisticamente preso a meu próprio peito e agarrado a isto, caí na cama. Muito tempo antes de Madeline notar, Cláudia parou de chorar e sentou-se imóvel como uma estátua no colo da mulher, seus olhos líquidos fixos em mim, indiferente ao cabelo, ruivo e macio que a rodeava ou a mão da moça que ainda a afagava. Encostei-me trôpego à cabeceira, retribuindo aquele olhar de vampiro incapaz de falar em minha defesa. Madeline sussurrava no ouvido de Cláudia, deixava suas lágrimas caírem no colo de Cláudia. E então, delicadamente, Cláudia lhe disse: Deixe-nos. Não. Ela sacudiu a cabeça, agarrando-se a Cláudia. E então fechou os olhos e estremeceu toda num sofrimento terrível, num tormento pavoroso. Mas Cláudia puxava da cadeira e ela agora parecia suplicante, chocada e lívida. O tafetá verde balançando em volta do vestidinho amarelo de seda. Na soleira da antessala pararam, e Madeline, confusa, pôs a mão na garganta que palpitava como uma asa e que depois se aquietou. Olhou à sua volta como aquela vítima desamparada no palco do Teatro dos Vampiros, que não sabia onde estava. Mas Cláudia se afastara procurando algo. E a vi emergir das sombras com o que parecia ser uma enorme boneca. Fiquei de joelhos para olhá-la. Era uma boneca, uma garotinha de cabelos ruivos e olhos verdes, cujos pés de porcelana tilintaram quando Cláudia a pôs no colo de Madeline. E os olhos de Madeline pareceram mais duros ao pegar a boneca, e seus lábios se afastaram dos dentes numa careta, ao ajeitar o cabelo da boneca. Ria baixinho. Deite-se, disse-lhe Cláudia. E juntas pareceram mergulhar nas almofadas do divã, o tafetá verde rugindo e abrindo caminho enquanto Cláudia se deitava com ela e lhe abraçava o pescoço. Vi a boneca escorregar, caindo no chão, a cabeça virada para trás, os olhos bem fechados e os cachos de Cláudia tocando sua cara. Ajeitei-me no chão, encostando na lateral macia da cama. Agora Cláudia falava em voz baixa. Pouco mais que um sussurro, dizendo a Madeline para ser paciente, ficar quieta. Tive pavor do ruído de seus passos no tapete, o som das portas se fechando para separar Madeline de nós, e do ódio que permanecia entre nós como um gás mortífero. Mas ao erguer os olhos vi Cláudia de pé, transfigurada e imersa em pensamentos. Todo o rancor e a amargura haviam desaparecido de seu rosto, de modo que agora tinha a expressão vaga de uma boneca. Tudo o que me disse é verdade. Falei. Mereço sua ira. Mereço-a desde o instante em que Lestat a colocou em meus braços. Ela parecia não me notar, e seus olhos continham uma luz suave. Sua beleza ardia tanto em minha alma que mal podia suportar. Então ela falou pensativa. poderia ter me matado, apesar dele. Poderia ter feito isto. Seus olhos pousaram em mim, calmamente. Quer fazê-lo agora? Fazê-lo agora. Abracei-a e puxei-a para perto de mim, acalentado agora por sua voz mais branda. Está louca? Como diz isto? Se quero fazê-lo agora. Quero que o faça, disse ela. Incline-se agora, como naquele dia, sugue meu sangue gota a gota. Tem força para tal. Leve meu coração à exaustão. Sou pequena, você pode me pegar. Não resistirei. Sou algo frágil que você pode esmagar como uma flor. Que quer dizer? O que escuto é verdade? Perguntei. Por que não coloca a faca aqui? Por que não a enfia? Morreria comigo? Perguntou com um sorriso malicioso e sarcástico. Morreria comigo de verdade? Insistiu. Não compreende o que está acontecendo comigo? É ele quem está me matando, aquele vampiro mestre que o tem nas mãos, que não dividirá seu amor comigo, nem por um instante. Vejo o poder dele em seus olhos. Vejo sua tristeza, sua angústia, o amor que não consegue esconder. Vire-se. Farei com que você me olhe com olhos que querem a ele. Farei com que me escute. Nunca mais. Nunca. Não a deixarei. Somos ligados, compreende? Não posso lhe dar aquela mulher. Mas estou lutando por minha vida. Dê-me Madeline para que possa cuidar de mim, para que forneça o que preciso, para que possa cuidar de mim, para viver. Então poderá ir para ele. Estou lutando pela sobrevivência. Só consegui empurrá-la. Não, não, é loucura, bruxaria. Disse tentando provocá-la. É você quem não quer me dividir com ele. É você quem deseja cada gota de meu amor. Como não pode, quero dela. Ele é mais poderoso do que você. Não lhe dá atenção. E é você quem o quer morto do mesmo modo como matou Lestat. Bem, não me fará participar da morte dele. Juro, não da dele. Não a transformarei num dos nossos. Não condenarei a legião de mortais que morrerá nas mãos dela. Seu poder sobre mim terminou. Não farei. Oh, se ela ao menos tivesse compreendido. Em nenhum momento pude realmente acreditar em suas palavras contra Armand. Que atrás daquela frieza que ficava além da vingança ele pudesse, egoisticamente, desejar sua morte. Mas agora isso não me parecia nada. Havia algo muito mais terrível que não conseguia captar, algo que mal começara a compreender, contra o qual minha raiva não passava de zombaria, uma tentativa inútil de me opor à sua vontade intransigente. Ela me odiava, me desprezava, como havia confessado. O meu coração se partia no peito, como se, tirando-me aquele amor que me sustentara até então, tivesse me dado um golpe fatal. A faca estava ali. Eu estava morrendo por ela, morrendo por aquele amor, como na primeira noite em que Lestat a entregara a mim. Fez com que me fitasse e lhe disse meu nome. Aquele amor que me consolava em meu ódio por mim mesmo, que me permitia existir. Oh, como Lestat tinha compreendido tudo, e como seu plano por fim se desmanchava. Mas havia mais do que isto. Em alguma região que me apavorara e me fazia oscilar para frente e para trás, para frente e para trás, as mãos dela se abrindo e fechando a meu lado, percebendo não apenas seu ódio nos olhos translúcidos, mas também sua dor. Tinha me mostrado sua dor. Conceder-me a imortalidade sob esta forma inútil. Tapei os ouvidos, como se ela ainda pronunciasse tais palavras. As lágrimas correram por todos os anos que tinha dependido inteiramente de sua crueldade, de sua absoluta falta de dor. E era a dor o que me mostrava, uma dor inegável. Oh, como Lestat teria rido de nós. Fora por isso que ela o apunhalara, porque teria rido, Para me destruir completamente, ela só precisava mostrar sua dor. A criança que eu transformara em vampiro sofria. Sua angústia era a minha angústia. Havia um caixão no outro quarto, uma cama destinada a Madeline, para onde Claudia se retirou, deixando-me sozinho, e isto eu não podia suportar. Acolhi o silêncio com prazer. E algumas vezes, durante as horas de noite que restavam, me vi na janela aberta sentindo a névoa branda da chuva. Reluzia nas samambaias, nas doces flores brancas que pendiam inclinadas e, finalmente, separadas de seus galhos. Um tapete de flores recobrindo o pequeno balcão, as pétalas ligeiramente amassadas pela chuva. Agora sentia-me fraco inteiramente só. O que acontecera entre nós naquela noite jamais seria apagado, e o que eu tinha feito a Cláudia jamais seria desfeito. Mas, para minha própria surpresa, não sentia nenhum arrependimento. Talvez fosse a noite, o céu sem estrelas, os lampiões de gás gelando na serração, que transmitiram um estranho conforto que eu jamais pedira nem sabia como receber. Eu no vazio e na solidão. Estou só, pensava. Estou só. Aquilo parecia correto, perfeito, uma forma de prazer inevitável. E me imaginei sozinho para sempre, como se, após ganhar força de vampiro na noite de minha morte, tivesse deixado Lestat e nunca mais o encontrado, como se houvesse me afastado dele, superior à necessidade que tinha dele ou de quem quer que fosse. Como se a noite tivesse me dito: você é a noite, e só a noite o compreende e o acolhe nos braços. Unido com as sombras, sem pesadelos, uma paz inexplicável. Mas podia antever o fim desta paz, assim como sentira que me rendera rapidamente a ela, e este se aproximava como nuvens escuras. A dor premente da perda de Cláudia estava à minha espreita, como uma sombra saída dos cantos do quarto entulhado e estranhamente hostil. E lá fora, mesmo quando a noite parecia se dissolver num louco vento feroz, algo me chamava, algo inanimado que nunca captara. E um poder dentro de mim parecia responder àquele chamado, não com resistência, mas com inescrutável e fria força. Atravessei os quartos em silêncio, divisando cuidadosamente as portas até ver, na luz fraca dos lampiões trêmulos, a mulher adormecida em minha sombra sobre o divã. A boneca caindo inerte em seu peito. Pouco antes de me ajoelhar a seu lado, seus olhos se abriram e pude sentir, além dela, na escuridão fechada, aqueles outros olhos que me observavam. Minúsculo rosto de vampiro. Respiração suspensa, esperando. Cuidará dela, Madeline. Vi suas mãos agarrarem a boneca, afundando sua cara no colo. E minha própria mão se estendeu em sua direção. Sem que eu soubesse por quê, antes mesmo que respondesse. Sim. Repetiu várias vezes, desesperada. É isso que acredita que ela seja? Uma boneca? Perguntei, minha mão se fechando na cabeça da boneca apenas para sentir que arrancava de mim. Ver seus dentes se trincarem ao me olhar espantada. Uma criança que não pode morrer. É isso que ela é. Disse ela como se pronunciasse uma maldição. Ah, balbuciei. Já larguei as bonecas, disse, afastando a que tinha nos braços. Mexi em algo que tinha no peito, algo que queria que eu visse e não visse, de que seus dedos se apoderavam e escondiam. Eu sabia o que era, já tinha visto antes, uma medalha presa em um alfinete de ouro. Gostaria de saber descrever a paixão que invadiu suas feições roliças e com sua delicada boca de bebê, como sua delicada boca de bebê se transfigurou. É a criança que morreu? Arrisquei observando-a. Imaginava uma loja de bonecas, bonecas de rosto idêntico. Ela sacudiu a cabeça, agarrando a medalha com tanta força que o alfinete rasgou o tafetá. O medo refletia-se agora em seu rosto, um pânico devastador. E sua mão sangrava ao se abrir sobre o alfinete quebrado. Tomei-lhe a medalha. Minha filha. Balbuciou, os lábios trêmulos. Havia um rosto de boneca no pequeno fragmento de porcelana. O rosto de Cláudia, um rosto de bebê. Uma brincadeira doce e inocente fixada por um artista, uma criança de cabelos ruivos, como os de uma boneca. E a mãe, horrorizada, fitava a escuridão à sua frente. Sinto, disse eu educadamente. Não quero mais pêsames, respondeu apertando os olhos a me encarar. Se soubesse há quanto tempo anseio por seu poder, estou pronta. E voltou-se para mim, respirando fundo, o peito parecendo inchar sob o vestido. Então uma violenta frustração cobriu-lhe o rosto. Afastou-o de mim, sacudindo a cabeça os cachos. Se você fosse um homem mortal, homem e monstro, disse com raiva. Se ao menos pudesse lhe mostrar meu poder. E sorriu maldosamente, me desafiando. Poderia fazer com que me quisesse, me desejasse. Mas você é sobrenatural. Sua boca mostrou desânimo. O que posso lhe dar? O que posso fazer para que me dê o que tem? Sua cabeça pendeu sobre os seios, parecendo acariciá-los como uma mão masculina. Foi estranho, aquele momento. Estranho porque eu nunca poderia prever o sentimento que suas palavras provocaram em mim, o modo como havia agora com aquela cinturinha atraente, a curva roliça e farta de seus seios, e aqueles lábios delicados, provocantes. Ela jamais imaginaria como estava o homem mortal em mim, quão atormentado estava pelo sangue que eu simplesmente beberia. Eu a desejava, mais do que ela sonhava, pois não compreendia a essência do ato de matar. E com orgulho masculino quis provar-lhe isto, humilhá-la pelo que dissera, pela vaidade barata de sua provocação e pelos olhos que agora fugiam de mim enojados. Mas isto seria loucura. Não eram motivos para se merecer a vida eterna. Disse-lhe então, certamente com grande crueldade. Amou essa criança? Nunca esquecerei sua expressão naquele momento, a violência que continha. O ódio absoluto. Sim, sibilou para mim. Como ousa? Estendeu a mão para a medalha que eu agarrei. Era a culpa que a consumia e não o amor. Era a culpa. A loja de bonecas que Cláudia me descrevera, prateleiras e prateleiras com a efígie daquela criança morta. Nela havia algo tão duro quanto o mal que eu carregava, algo igualmente poderoso. Tinha a mão erguida em minha direção. Tocou meu colete e nele abriu os dedos, que apertou contra meu peito. E eu estava de joelhos, chegando para perto dela, seu cabelo roçando em meu rosto. Quando a segurar, agarre-se com força a mim, disse-lhe, fazendo seus olhos se arregalarem e a boca se abrir. E quando o desmaio for mais forte, escute com toda atenção a batida de meu coração. Agarre-se e repita sempre: eu viverei. Sim, sim. Ela concordava, o coração palpitando excitado. Suas mãos se enfiaram em meu pescoço, dedos abrindo caminho em meu colarinho. Olhe para aquela luz acima de mim. Não tire os olhos dela, nem um segundo. E repita sem parar: eu viverei. Engasgou quando rompi a carne, a corrente quente chegando a mim, seus seios amassados contra meu peito, seu corpo se arqueando, desamparado no divã. Eu podia ver seus olhos, mesmo quando fechava os meus, ver aquela boca zombeteira, provocante. Eu a sugava toda, com força, erguendo-a, e podia senti-la enfraquecer, suas mãos tombando flácidas ao lado do corpo. Força, força. Sussurrei sobre a torrente quente de seu sangue, seu coração rufando em meus ouvidos, seu sangue dilatando minhas veias saciadas. A lâmpada, murmurei. Olhe para ela. Seu coração andava mais devagar, até parar, e sua cabeça caiu sobre o veludo, seus olhos inexpressivos como da morte. Por um instante achei impossível me mover, apesar de saber que precisava fazê-lo, que outra pessoa levava meu pulso à minha boca, enquanto o quarto girava sem parar, que eu olhava fixamente para a luz que mandara que ela fitasse, quando provei meu próprio sangue de meu próprio pulso, empurrando-o depois para sua boca. Beba, beba, disse. Mas ela jazia como morta. Puxei-a para perto de mim, o sangue escorrendo sobre seus lábios. Então ela abriu os olhos e senti a pressão delicada de sua boca. Depois, quando começou a sugar, suas mãos agarraram meu braço com força. Eu a embalava, murmurando, tentando desesperadamente interromper minha vertigem. E então senti seu poderoso puxão. Cada vaso sanguíneo sentiu. Rolei várias vezes e minha mão se agarrou ao divã, o coração de Madeline batendo ferozmente contra o meu, seus dedos afundando em meu braço, minha mão espalmada. Estava me cortando, me ferindo, e tudo o que eu pude fazer foi gritar enquanto aquilo continuava. E eu estava me afastando dela, mas a puxava comigo, minha vida escorrendo por meus braços. Sua respiração gemida, compassada, com sua força ao me sugar. E aquelas correias que eram minhas veias, aqueles arames cauterizantes, enfiados cada vez mais fundo em meu coração, sem desejo nem direção, até que me livrei dela e caí longe de seu corpo, apertando fortemente com minha própria mão o pulso sangrento. Ela me fitava, o sangue manchando sua boca aberta. Pareceu demorar uma eternidade me olhando. Ela se duplicava e triplicava em minha visão, enevoada. Depois se desvaneceu num vulto trêmulo. Sua mão foi até a boca, apesar de seus olhos não se moverem, mas ficarem cada vez maiores no rosto que me observava. E então se levantou lentamente, como se não usasse sua própria força, mas fosse erguida do divã por algum poder invisível que agora a sustentava, olhos arregalados enquanto ela dava voltas, sua saia pesada se movendo rija como se ela toda fosse feita de uma só peça, virando-se como um enorme enfeite esculpido numa caixa de música que dançasse inexoravelmente com a canção. E subitamente ela baixou os olhos para que o tafetá, agarrando-o, apertando-o entre os dedos, para que rugisse e ciciasse, e o deixou cair, cobrindo rapidamente os ouvidos, olhos bem fechados, depois arregalados. E então pareceu ver a lâmpada, o lampião de gás distante e fraco do outro quarto que lançava uma luz frágil pela porta dupla. Correu até o lampião e ficou parada, olhando como se estivesse vivo. Não toque, disse-lhe Cláudia, afastando-a delicadamente dali. Mas Madeline tinha visto as flores do balcão e agora se chegava a elas, as palmas abertas roçando nas pétalas e depois passando as gotas de chuva no rosto. Eu circulava pelos cantos do quarto, observando cada movimento seu, como apertar as flores e as amassara nas mãos, deixando as pétalas tombarem à sua volta, e como apertar os dedos contra o espelho e me encarava. Minha própria dor havia passado, um lenço cobria a ferida e eu esperava, esperava, vendo agora que Cláudia não se lembrava do que viria depois. Dançavam juntas enquanto a pele de Madeline ficava cada vez mais pálida sob a trêmula luz dourada. Levantou Cláudia nos braços e rodopiou com ela, que mostrava uma carinha atenta e preocupada por trás do sorriso. Então Madeline se enfraqueceu, recuou e pareceu perder o equilíbrio. Mas se recuperou logo e deixou Cláudia descer delicadamente para o chão. Na ponta dos pés, Cláudia a abraçou. Louis? Acenou para mim, ofegante. Louis! Fiz um gesto para que se aproximasse. E Madeline, que parecia não nos ver, olhava para suas próprias mãos espalmadas. Seu rosto estava lívido e seco. E de repente começou a esfregar os lábios e a fitar as manchas escuras em seus dedos. Não, não. Avisei delicadamente, pegando a mão de Cláudia e puxando-a para meu lado. Um longo gemido escapou dos lábios de Madeline. Louis, Cláudia balbuciou naquela voz sobrenatural que Madeline ainda não podia escutar. Ela está morrendo. E sua mente infantil não pode se lembrar de como foi. Você superou isso. Não guardou marca alguma. Murmurei para ela, afastando o cabelo despenteado, meus olhos presos sempre em Madeline, que vagava de um espelho a outro. as lágrimas agora correndo livremente, o corpo desistindo da vida. Mas, Louis, se ela morrer? Claude exclamou. Não. Ajoelhei-me vendo a expressão, a apreensão em seu rostinho. O sangue era suficiente forte. Ela viverá. Mas terá medo, um medo terrível. E delicadamente, mas com firmeza, apertei a mão de Claude e beijei-lhe a face. Fitou-me então no misto de dúvida e medo, e me olhava com a mesma expressão quando me aproximei de Madeline, atraído por seus gritos. Ela agora rodopiava, as mãos estendidas, e agarrei-a, puxando para mim. Seus olhos jardiam com uma luz sobrenatural, um fogo violeta refletido em suas lágrimas. É a morte humana. Apenas a morte humana. Disse-lhe carinhosamente. Veio o véu? Agora devemos deixá-lo. E você deve ficar bem junto a mim, deitar a meu lado. Um sono tão profundo quanto a morte dominará meus membros, e não poderei ajudá-la. E você ficará deitada comigo e lutará contra isso. Mas agarre-se a mim na escuridão, ouviu? Agarre minhas mãos, que segurarão as suas enquanto eu a sentir. Por um instante pareceu perdido em meu olhar, e percebi o espanto que a envolvia, como o brilho de meus olhos continha todas as cores, e como todas aquelas cores não passavam de seu reflexo em meus olhos. Levei-a gentilmente para o caixão, dizendo-lhe para não ter medo. Quando se levantar, será imortal. Falei. Nenhuma causa natural de morte poderá afetá-la. Venha, deite-se. Podia ver seu tremor. Seu temor. Perceber seu arrepio frente à caixa estreita, cujo cetim não representava conforto. Sua pele já começara a reluzir, a ter aquele brilho que Cláudia e eu compartilhávamos. Sabia agora que ela não se renderia até que me deitasse com ela. Segurei-a e lancei o olhar para o outro lado do quarto, onde Cláudia estava parada, com aquele estranho caixão me observando. Seus olhos estavam calmos, mas escuros, com uma suspeita indefinida, uma fria desconfiança. E, ajoelhando-me calmamente a seu lado, tomei Cláudia nos braços. Não me conhece? Perguntei. Não sabem quem sou? Ela me fitou. Não. Respondeu. Sorri. Assenti com a cabeça. Não me deseje mal. Disse eu. Somos iguais. Neste ponto, ela inclinou a cabeça para o lado e me analisou, cuidadosamente. Depois sorriu sem querer e concordou com um gesto. Pois vê, disse-lhe com a mesma voz calma. Quem morreu hoje neste quarto não foi aquela mulher. Ela precisará de muitas noites para morrer. Anos, talvez. O que morreu neste quarto hoje foi o último vestígio humano que restava de mim. Uma sombra cobriu seu rosto, clara como se sua expressão se cobrisse com um véu, e seus lábios se separaram, mas apenas para respirar. Então ela disse, bem, então você está certo. Realmente, somos iguais. Quero incendiar a loja de bonecas. Madeline nos disse isso. Entregava ao fogo da lareira os vestígios dobrados da filha morta. Renda branca e linho bege. Sapatos ressecados, chapéus que cheiravam a naftalina em sachê. Não significam mais nada. Recuou para observar o fogo. E virou-se para Cláudia com um olhar triunfante, ferozmente devotado. Não acreditei nela, pois estava certo. Apesar de noite após noite ter de afastá-la de homens e mulheres que não poderia mais sugar, tão saciada estava com o sangue das primeiras vítimas, que geralmente as erguia do chão em seu arrebatamento, esmagando suas gargantas com dedos de marfim ao lhe sugar o sangue. pois estava certo de que mais cedo ou mais tarde esta intensidade louca se abateria e ela cairia nas armadilhas deste pesadelo, de sua própria pele luminosa, daqueles quartos luxuosos do Hotel St. Gabriel, e berraria para ser acordada para ficar livre. Não compreenderia ainda que aquilo não era uma experiência. Mostrando seus dentes ameaçadores aos espelhos lapidados, estava louca. Mas eu ainda não percebera o quanto ela estava louca e acostumada àqueles sonhos, e que não imploraria por realidade. Em vez disto, criaria a realidade com seus sonhos, um elfo demoníaco alimentando sua roca com os fios do mundo para construir seu próprio universo. Mal começara a compreender sua mesquinhez, sua mágica. Possuía habilidades de artesã que desenvolvera fazendo inúmeras réplicas de sua filha morta e que povoavam as prateleiras da loja que em breve visitaríamos. A isso se juntavam destreza e intensidade vampirescas, de modo que no espaço de uma noite, quando a afastei de mim para matar, ela, com o mesmo desejo insaciável, transformou com seu cinzel e uma faca alguns pedaços de madeira em uma perfeita cadeira de balanço, tão bem torneada e proporcional para Cláudia que esta, sentada nela em frente à lareira, parecia uma mulher. Nas noites seguintes surgiram uma mesa na mesma escala. De uma loja de brinquedos veio uma minúscula lâmpada a óleo, uma xícara e uma molheira de porcelana. E de uma bolsa feminina um livrinho de notas de couro que nas mãos de Cláudia se transformava num grande volume. O mundo ruiu e parou de existir nos domínios do pequeno espaço que logo dominou o quarto de vestir de Cláudia. Uma cama cujos postigos não ultrapassavam meu peito, e pequenos espelhos que refletiam apenas as pernas de um gigante quando me vi perdido entre eles. Quadros pendurados bem baixo, para os olhos de Cláudia. E finalmente, sobre sua pequena penteadeira, luvas pretas para dedos minúsculos, uma camisola curta de mulher em veludo, uma tiara de um baile de máscaras infantil. E Cláudia, a joia coroada, há uma rainha de conto de fadas com ombros brancos desnudos vagando entre os ricos objetos de seu mundinho, enquanto eu observava da soleira, emudecido, derrotado, estirado no tapete para poder apoiar a cabeça e vasculhar melhor. Vendo meus olhos se suavizarem um pouco com a perfeição daquele santuário. Como ficava bela com a renda preta. Uma fria mulher de cabelos louros com uma carinha de boneca. Olhos translúcidos que me encaravam tão serena e demoradamente que acabavam por me esquecer. Deviam estar vendo algo tão além de mim, que permanecia ali no chão, sonhando. Algo além do universo grosseiro que me cercava, agora marcado e anulado por alguém que havia sofrido nele. Alguém que sempre sofrera, mas que não parecia sofrer agora, parecendo escutar o tilintar de uma caixa de música de brinquedo, pousando a mão num relógio de brincadeira. Tive uma visão de horas encurtadas e pequenos minutos dourados. Senti que estava louco. Apoiei a cabeça nas mãos e fitei o candelabro. Era difícil me desvencilhar de um mundo e penetrar no outro. E Madeline, no divã, trabalhava com aquela paixão contínua, como se a imortalidade não significasse necessariamente descanso, pregando renda, creme em cetim claro para uma casinha, só parando de vez em quando para enxugar o líquido tinto de sangue de sua testa. Perguntava-me, ao fechar os olhos, se este reino de coisas minúsculas invadiria os quartos à minha volta, e se eu, como Gulliver, acordaria para me descobrir de pés e mãos atados. Um gigante mal acolhido? Tive uma visão com casas feitas para Cláudia, em cujos jardins camundongos seriam monstros, e minúsculas carruagens, e moitas floridas parecendo árvores. Os mortais ficariam tão encantados que cairiam de joelhos para olhar pelas janelinhas. Qual teia de aranha ela os atrairia? Eu estava de mãos e pés atados. Não somente por aquela beldade fantástica, aquele estranho segredo dos ombros brancos de Cláudia e do intenso brilho das pérolas, languidez enfeitiçadora, um minúsculo vidro de perfume, agora uma garrafa que liberava um encanto que criava as promessas do Éden. Eu estava preso pelo medo. Fora daqueles quartos onde supostamente presidia a educação de Madeline, conversas soltas sobre o ato de matar e a natureza dos vampiros, em que Cláudia poderia ensinar muito mais com mais facilidade do que eu, se em algum momento se interessasse por tomar a liderança. Fora daqueles quartos onde todas as noites me asseguravam com beijos suaves e olhares de satisfação que a odiosa paixão de Cláudia, repetidamente demonstrada, não ressurgiria. Que fora daqueles quartos, aí eu descobriria, segundo minha própria decisão, que estava verdadeiramente transformado. A parte mortal em mim era aquela que eu amara. Estava certo. Então, o que sentira por Armand? A criatura por quem transformara Madeline? A criatura por quem queria ficar livre? Uma curiosa e perturbadora distância. Uma dor surda. Um tremor indescritível. Mesmo naquela incrível confusão, eu vislumbrava Armand em sua cela monacal. Via seus olhos castanhos e sentia seu irresistível magnetismo. Mas ainda assim não me mexia para chegar até ele. Não ousava descobrir a extensão do que devia ter perdido. Nem tentar separar tal perda de uma outra realidade opressiva. De que na Europa não descobrira verdades que me aliviassem a solidão ou transformassem o meu desespero. Em lugar disso, encontrara somente mudanças internas de minha própria alma. A dor de Cláudia e uma paixão por um vampiro que talvez fosse pior que Lestat. Por quem me tornara tão mal quanto Lestat, mas em quem via a única esperança de bondade no mal que eu conseguia conceber. Finalmente, tudo estava além de minha vontade. E assim, o relógio bateu na lareira e Madeline implorou para ver as encenações do Teatro dos Vampiros e jurou defender Cláudia de qualquer vampiro que ousasse insultá-la. E Cláudia falou de uma estratégia e disse: ainda não. Não agora. Fiquei observando com algum alívio o amor de Madeline por Cláudia. Sua paixão cega e desmensurada. Oh, tinha tão pouca compaixão por Madeline. Pensava que tinha apenas vislumbrado a veia do sofrimento. Não compreendia a morte. Era tão facilmente provocada, era tão facilmente levada à violência. Supunha em meu desdém e autodesprezo colossais que minha própria dor por meu irmão morto era a única emoção verdadeira. Permiti que me esquecesse como me apaixonara pelos olhos iridescentes de Lestat, que tinha vendido minha alma em troca de uma coisa multicolorida e brilhante, pensando que uma superfície profundamente refletiva daria o poder de andar sobre a água. O que precisaria Cristo fazer para que eu o seguisse como Mateus ou Pedro? Vestisse bem, para começar. E ter uma exuberante cabeça de cuidados, cachos, louros. Odiava-me. E parecia, quase embalado pelas conversas delas, Cláudio sussurrando sobre mortes, velocidade e destrezas vampirescas, Madeline inclinada sobre a costura. Parecia então que era esta minha única emoção. Ódio. Amavas... odiavas. Não me importa se estão ali. Cláudia colocou as mãos em minha cabeça como se quisesse me contar, com a antiga intimidade, que seu coração estava em paz. Não me importa. E havia a aparição de Armand, aquele poder, aquela dolorosa clareza. Por trás de um vidro, parece. E, pegando a mão brincalhona de Cláudia, compreendo pela primeira vez na vida o que sente quando me perdoa por eu ser alguém que ela diz odiar e amar. Ela não sente quase nada. Foi uma semana antes de acompanharmos Madeline a seu passeio, vislumbrando um mundo de bonecas atrás de uma vitrina. Sinos tocavam e homens gritavam, e Cláudio, ao meu lado, falava docemente sobre a natureza do fogo. A fumaça densa se elevando, trêmula, me enervou. Sentia medo. Não um medo incontrolável, mortal, mas algo fixo como um puxão interior. Este medo era a velha casa queimando na rua Royale, Lestat como que dormindo no chão ardente. O fogo purifica, disse Cláudia. Não, o fogo simplesmente destrói, respondi. Madeline passou voando por nós até o fim da rua, um fantasma na chuva. Suas mãos brancas cortando o ar, acenando para nós arcos brancos de relâmpagos brancos. E me lembro de Cláudia haver me trocado por ela. A imagem do cabelo louro, despenteado, esvoaçante, ao me convidar a segui-la. Uma fita caída no chão, afundando e boiando num veio de água preta. Mas outra mão se estendeu para mim. Era Armand que a estendia para mim agora. Fiquei chocado por vê-lo ali, tão próximo. A visão do Cavaleiro da Morte numa soleira, maravilhosamente real em sua capa preta e seu cachecol de seda, tão etéreo quanto as sombras de sua calma. O fogo se refletia muito pálido em seus olhos, o vermelho aquecendo o negrume até o mais belo marrom. E acordei de repente como se estivesse sonhando. Despertei para percebê-lo, para ver sua mão envolvendo a minha, sua cabeça inclinada como se quisesse me dizer que o seguisse. Despertei para minha própria experiência excitante de sua presença, que certamente me consumia tanto quanto me consumira em sua cela. Agora andávamos juntos, depressa, nos acercando do Senna, nos movendo tão rápida e habilidosamente pela multidão que mal nos viram e mal os víamos. Surpreendia-me o fato de conseguir acompanhá-lo com tanta facilidade. Ele me obrigava de algum modo a perceber meus poderes, a ver que os caminhos que normalmente escolhia eram humanos e que não precisaria mais trilhá-los. Queria desesperadamente falar com ele, pará-lo colocando minhas mãos em seus ombros, apenas para encará-lo de novo como naquela última noite, para localizá-lo em algum tempo ou espaço, para que pudesse lidar com minha própria excitação. Havia tanto a lhe dizer, tinha tanto a lhe explicar, e ainda não sabia o que dizer ou por que deveria dizê-lo. Havia apenas aquela amplitude de sensações contínuas que me aliviavam quase até as lágrimas. Era isso que temia perder. Não sabia onde estávamos agora, apenas percebia que já havia passado por ali. Uma rua de velhas mansões, de jardins murados, portões de carruagem, torres altas e janelas de vidro sob arcos de pedra. Casas de outros séculos, árvores retorcidas, aquela súbita tranquilidade densa e silenciosa que indica que as pessoas haviam sido caladas. Um punhado de mortais habita esta vasta região de salas de tetos altos. A pedra absorve o ruído da respiração, o espaço de vidas inteiras. Agora Armand estava sobre um muro, seus braços apoiados no ramo inclinado de uma árvore. Sua mão estendida para mim. E num instante eu estava a seu lado, a folhagem úmida roçando em meu rosto. No alto, aos poucos, podia ver elevar-se uma torre que mal emergia da chuva escura, persistente. Ouça, vamos escalar a torre, dizia Armand. Não posso, é impossível. Mal começa a perceber seus poderes. Pode subir facilmente. Lembre-se, não se machucará se cair. Faça como eu. Mas preste atenção ao seguinte. Os moradores dessa casa já me conhecem há centenas de anos e pensam que sou um espírito. Assim, se por acaso virem, ou se você os vir pela janela, lembre-se do que acreditam que você seja e não demonstre que os percebe, a menos que queira desapontá-los ou confundi-los. Ouviu? Não corre nenhum perigo. Não sabia o que me assustava mais, a escalada em si ou a ideia de ser considerado um fantasma. Mas não tinha tempo para ideias confortadoras. Armand começava a subir, suas botas procurando gretas entre as pedras, suas mãos firmes como garras em galhos. E eu subia atrás dele, grudado à parede sem ousar olhar para baixo, aproveitando um descanso rápido num grosso esculpido sobre uma janela, lançando um olhar para seu interior, para um fogo alto, um ombro escuro, uma grande mão batendo num ferro, alguém que se mexia livremente sem saber que era observado. Desapareceu. Subíamos cada vez mais, até atingirmos a janela da própria torre, que Armand escancarou rapidamente, suas pernas compridas desaparecendo sobre o parapeito, e subi atrás dele, sentindo seus braços em meus ombros. Suspirei sem querer. Ao parar no quarto, esfregando os braços, examinando aquele lugar estranho e úmido. Lá embaixo, os telhados eram prateados, torreões se erguendo de vez em quando sobre imensas copas de árvores ciciantes, e ao longe brilhava a corrente partida de uma avenida iluminada. O quarto parecia tão úmido quanto a noite lá fora. Armand acendia uma lareira. De uma pilha bamba de móveis, ele pegava cadeiras, que partia em pedaços, apesar da dureza de seus nódulos. Havia algo de grotesco nele, acentuado por sua graça e pela calma insuportável de seu rosto branco. Fazia o que qualquer vampiro poderia fazer, partindo aquelas peças maciças, mas fazia o que apenas um vampiro poderia fazer. E não tinha nada de humano. Mesmo suas belas feições e o cabelo escuro se tornaram os atributos de um anjo terrível que compartilhava com o restante de nossos traços superficialmente parecidos. O casaco bem feito era uma miragem, e apesar de me sentir atraído por ele, talvez mais do que por qualquer criatura viva, exceto Cláudia, ele me excitava de um modo diferente, que parecia medo. Não me surpreendi quando, ao terminar, pegou uma pesada cadeira de carvalho para mim, mas se recolheu à lareira de mármore e ficou sentado aquecendo as mãos, as chamas lançando sombras vermelhas em seu rosto. Posso ouvir os habitantes da casa, disse-lhe. O calor era agradável. Podia sentir o couro de minhas botas secando, sentir o calor nos dedos. Então sabe que posso escutá-los, disse suavemente. E apesar disto não conter nenhuma reprovação, compreendi as implicações de minhas próprias palavras. E se vierem? Insisti, analisando-o. Será que não posso lhe assegurar que não vão... que não nos verão? Perguntou. Poderíamos ficar aqui sentados a noite toda sem falar deles. Quero que saiba que se falamos deles é porque você o quer. E quando não respondi, quando talvez parecia um pouco desnorteado, ele disse delicadamente que há muito tempo haviam trancado a torre, deixando-a de lado. E se de fato vissem a fumaça da chaminé ou a luz da janela, nenhum deles se aventuraria a subir antes do amanhecer. Agora podia perceber que havia várias prateleiras de livros em um dos lados da lareira. E também uma escrivaninha. As folhas sobre ela estavam limpas, mas havia um tinteiro e várias penas. Podia imaginar o quarto como um lugar muito confortável, quando não chovesse como agora, ou depois que o fogo enxugasse o ar. Vê, disse a irmã. Na verdade, não se precisa de quartos de hotel. Na verdade, precisa-se de muito pouco. Mas cada um de nós deve decidir o que quer. As pessoas desta casa têm um nome para mim. Encontros comigo são um assunto para 20 anos. Não passam de momentos isolados e insignificantes do meu tempo. Não podem me ferir. E uso a casa deles para ficar sozinho. Ninguém no Teatro dos Vampiros sabe que venho aqui. É meu segredo. Enquanto falava, eu observava atentamente. Ideias que tinha tido na cela do teatro voltavam a me ocorrer. Vampiros não envelhecem. E me perguntava como seu jeito e seu rosto jovem poderiam diferir agora do que haviam sido há um século ou dois. Pois seu rosto, apesar de não demonstrar as lições da maturidade, não era uma máscara. Parecia tão poderosamente expressivo quanto sua voz profunda, e tinha uma característica difícil de descrever. Eu só sabia que estava tão envolvido quanto antes, e de algum modo usei as palavras como subterfúgio. Mas o que o prende no Teatro dos Vampiros? Perguntei. Uma necessidade, naturalmente. Mas encontrei o que precisava. Disse. Por que me evitou? Nunca o evitei. Disse eu, tentando esconder a excitação que tais palavras provocavam em mim. Compreende que tinha de proteger Cláudia. Que ela só tinha a mim. Ou pelo menos não tinha ninguém até... Até Madeline vir morar com vocês. Sim, falei. Mas agora Cláudia o libertou. Embora você continue com ela e se submeta como um servo, disse ele. Não, você não compreende, respondi. Na verdade, ela é minha filha e não sei se pode me liberar. Eram pensamentos que nunca tinham passado por minha cabeça. Não sei se o filho tem o poder de liberar um pai. Não sei se não me submeterei a ela enquanto... Parei. Ia dizer. Enquanto ela viver. mas notei que era um medonho clichê mortal. Ela viveria para sempre, assim como eu. Mas não acontecia o mesmo com os pais mortais. Suas filhas vivem para sempre, pois os pais morrem antes. Fiquei confuso, apesar de perceber perfeitamente como a mãe me ouvia. Que me ouvia do modo que sonhamos que os outros nos ouçam, seu rosto parecendo refletir tudo o que era dito. Não começava a tagarelar a cada pausa, nem a demonstrar que tinha compreendido algo antes do pensamento terminar, nem a discutir num impulso irresistível. As coisas que geralmente tornam um diálogo impossível. E depois de um longo intervalo disse: desejo. Eu desejo mais do que qualquer coisa no mundo. Por um instante duvidei do que ouvia. Achei inacreditável. E fiquei inteiramente desarmado. E a visão irreal de nossa convivência cresceu e obliterou qualquer outra consideração de minha mente. Disse que o desejo. Desejo mais que qualquer outra coisa no mundo. Repetiu com uma mudança muito sutil de expressão. E depois ficou sentado, observando. Seu rosto estava tranquilo como sempre, a testa branca e suave, sob a massa de seu cabelo ruivo sem nenhum sinal de cuidados, os grandes olhos pousados em mim, lábios imóveis. Quer isso de mim, apesar de não se chegar a mim, disse. Há coisas que quer saber e não pergunta. Vê Claudia escapulindo de você, mas se sente sem forças para evitá-lo. E então acelera o processo. Mas não faz mais nada. Não compreendo meus próprios sentimentos. Talvez sejam mais claros para você do que para mim. Mal começa a descobrir o mistério que você é, respondeu. Mas pelo menos você se conhece profundamente. Não posso dizer o mesmo. Eu a amo, apesar de não estar próximo dela. Quero dizer que quando estou com você, como agora, vejo que não sei nada sobre ela, nada sobre ninguém. Ela é uma era para você, uma época de sua vida. Quando e se terminar com ela, terminará com o único ser vivo que compartilhou este período com você. É isto que teme. O isolamento, o fardo, o alcance da vida eterna. Sim, é verdade. Mas não passa de um aspecto. A era, ela não significa muito. Claudia deu-lhe um significado. Outros vampiros devem sentir o mesmo e superá-lo. A passagem de centenas de eras. Mas não sobrevivem, disse ele. O mundo estaria repleto de vampiros se sobrevivessem. Como pensa que fiquei sendo mais velho daqui ou de qualquer outro lugar? Perguntou. Pensei a respeito. E então me aventurei. Morrem violentamente? Não, quase nunca. Não é necessário. Quantos vampiros você pensa que têm condições para a imortalidade? Para começar, tem uma visão completamente distorcida da imortalidade. Ao se tornarem imortais, querem que todas as características de suas vidas permaneçam imutáveis. Carruagens seguindo sempre a mesma moda, roupas com cortes a seu gosto, homens se comportando e falando do mundo que sempre compreenderam e apreciaram. Quando, na verdade, tudo muda, exceto o próprio vampiro. Tudo, a não ser o vampiro, está sujeito a corrupções e distorções constantes. Em pouco tempo, com uma mente inflexível, e geralmente mesmo para as mentalidades mais flexíveis, esta imortalidade torna-se uma sentença a ser cumprida num asilo de vultos em formas inexoravelmente incompreensíveis e sem valor. Numa noite, o vampiro acorda e percebe aquilo que há décadas temia, que simplesmente não quer mais viver, a qualquer preço. O estilo, a moda ou forma de existência que tornaram a imortalidade tão atraente foram varridos da face da terra. E não há mais nada para aliviar o desespero, a não ser o ato de matar. E este vampiro sai para morrer. Ninguém encontrará seus restos. Ninguém saberá para onde foi. E geralmente ninguém, à sua volta, pudesse ele ainda procurar a companhia de outros vampiros, ninguém saberá que ele está desesperado. Há muito tempo terá parado de falar de si mesmo ou de qualquer outra coisa. Ele desaparecerá. Encostei-me na cadeira, impressionado com a verdade óbvia daquilo, mas ao mesmo tempo meu íntimo se rebelou contra tal perspectiva. Tomei consciência da profundidade de minha esperança e de meu terror, como tais sentimentos diferiam da alienação que ele descrevera, como diferiam daquele pavoroso e inútil desespero. Tinha algo de ultrajoso e repulsivo. Não podia aceitá-lo. Mas você não aceitará tal estado de espírito. Olhe para si. Vi-me respondendo. Se não restasse nenhuma obra de arte neste mundo, e há milhares, se não restasse uma única beleza natural, se o mundo ficasse reduzido à única cela vazia e uma frágil vela, não posso deixar de vê-lo analisando esta vela, absorto no tremor de sua luz, na mudança de suas cores. Por quanto tempo isto o sustentaria? Que possibilidades criaria? Estou errado? Sou um idealista tão louco? Não, falou. Havia um leve sorriso em seus lábios, uma sombra evanescente de prazer, mas então ele simplesmente continuou. Mas você sente uma obrigação para com o mundo que ama, porque este mundo ainda está intacto para você. É possível que sua própria sensibilidade possa se tornar o instrumento da loucura. Fala de obras de arte e belezas naturais. Gostaria de ter poder artístico para lhe trazer de volta a Veneza do século XV, o palácio de meu mestre e o amor que sentia por mim quando me tornou vampiro. Oh, se pudesse recriar este tempo para você ou para mim, apenas por um instante, de que adiantaria? E que tristeza eu sinto pelo fato de o tempo não apagar a lembrança desta época, por ela se tornar ainda mais rica e mágica à luz do mundo que vejo hoje. Amor? Perguntei. Havia amor entre você e o vampiro que o criou? Inclinei-me para a frente. Sim, disse. Um amor tão forte que não o deixou me ver envelhecer e morrer. Um amor que esperou pacientemente que eu ficasse forte o suficiente para nascer para a escuridão. Quer dizer que não havia vínculo amoroso entre você e o vampiro que o fez? Nenhum. Respondi rapidamente. Não consegui esconder um sorriso amargo. Ele me analisou. Por que então ele lhe deu esses poderes? Encostei-me na cadeira. Você encara tais poderes como uma dádiva. Falei. É claro que o faço. Perdoe-me, mas me surpreende como pode ser tão profundamente simples em sua complexidade. Ri. Um insulto? Sorriu. E todo seu jeito apenas confirmou o que eu acabara de dizer. Parecia tão inocente. Eu mal começava a compreendê-lo. Não, não vindo de mim. Respondi, meu pulso se acelerando ao olhar para ele. Você é tudo com que sonhei ao me tornar vampiro. Encara estes poderes como dádiva. Repeti. Mas diga-me, ainda sente amor pelo vampiro que lhe deu a vida eterna? Sente isto agora? Pareceu pensar, então falou lentamente. Por que isto importa? Mas completou. Não acho que tenha tido a sorte de sentir amor por muitas pessoas ou coisas. Mas sim, eu o amo. Talvez não o ame como você imagina. Acho que me confunde, quase sem querer. Você é um mistério. Não preciso mais daquele vampiro. Fui presenteado com a vida eterna, com uma percepção aguçada e com a necessidade de matar. Expliquei rapidamente. Porque o vampiro que me criou desejava a casa que eu possuía e meu dinheiro. Entende uma coisa destas? Perguntei. Ah, mas há muito mais por trás do que digo. Fui descobrindo tudo tão devagar, de modo tão incompleto. Vê? É como se você entreabrisse uma porta para mim, e a luz escapasse por esta porta que eu tento agarrar, escancarar, para entrar na região que diz existir além dela. quando, na verdade, não acredito nela. O vampiro que me criou representava para mim o verdadeiro mal. Era tão melancólico, tão prosaico, tão estúpido, tão inevitável e eternamente decepcionante quanto eu acreditava que devia ser o mal. Sei disto agora. Mas você, você é algo que escapa inteiramente desta concepção. Abra a porta para mim. Escancare-a. Fale-me sobre o Palácio de Veneza, sobre seu amor condenado. Quero compreendê-lo. Está se ludibriando. O palácio não significa nada para você, ele disse. O umbral que agora vislumbra conduz a mim, a que venha viver comigo tal como sou. E sou o mal com infinitas graduações e sem culpa. Sim, exato, murmurei. E isto torna infeliz, falou. Você que veio a mim em minha cela e me disse que havia apenas um pecado, tirar conscientemente uma vida humana inocente. Sim, respondi. Como deve ter rido de mim? Nunca ri de você, falou. Não suporto rir de você. E através de você que me posso salvar do desespero que descrevi como sendo nossa morte. E através de você que posso criar meu vínculo com este século XIX e chegar a compreendê-lo de um modo que me revitalizará, como preciso tão desesperadamente. Era por você que esperava no Teatro dos Vampiros. Se tivesse conhecido um mortal com esta sensibilidade, esta dor, esta visão, eu o teria transformado imediatamente em vampiro. Mas isto raramente pode ser feito. Não. Tive de esperá-lo. E agora lutarei por você. Vê como meu amor é implacável. E isto... é isto que considera amor? Oh, mas está caindo num erro terrível, disse eu, olhando nos olhos. Suas palavras penetravam lentamente em mim. Nunca havia percebido minha frustração com tanta clareza. Possivelmente não conseguiria satisfazê-lo. Não poderia satisfazer Cláudia. Nunca fora capaz de satisfazer Lestar. E meu próprio irmão mortal, Paul, quão brutalmente, quão mortalmente o havia desapontado. Não. Preciso me contentar com a época. Disse-me calmamente. E posso consegui-lo com você. Não para aprender coisas que posso ver rapidamente em uma galeria de arte ou ler durante uma hora no mais grosso livro. Você é o espírito, você é o coração. Insistiu. Não. Não levantei as mãos. Estava prestes a dar uma gargalhada amarga e histérica. Não vê? Não sou o espírito de minha época. Estou distante de tudo, e sempre estive. Nunca pertenci a lugar nenhum, a ninguém, a qualquer época. Isto era doloroso demais, verdadeiro demais. Mas seu rosto apenas se iluminou com um sorriso irresistível. Parecia pronto para rir de mim, então seus ombros começaram a se sacudir numa risada. Mas, Louis, disse baixinho, é este o espírito da época. Não percebe? Todos se sentem assim. Sua descrença na graça e na fé tem sido a descrença de um século. Fiquei tão espantado que permaneci muito tempo sentado ali, fitando o fogo. Já tinha consumido toda a madeira e era um deserto de cinzas fundidas, uma paisagem cinza e vermelha que teria se desvanecido a um toque do ferro, mas ainda estava muito quente e irradiava uma luz forte. Vi minha vida inteira em retrospectiva. E os vampiros do teatro? Perguntei baixinho. Refletem a época com um cinismo que não podem compreender a morte das possibilidades. Fato a indulgência sofisticada da paródia do milagroso, decadência cujo último refúgio é o auto-escárnio, um desamparo bem educado. Viu-os, conheceu-os a vida toda. Você reflete sua época de outro modo. Reflete seu coração partido. Isto é infelicidade. Uma infelicidade que você mal começa a entender. Não duvido. Diga-me o que sente agora, o que o torna infeliz. Diga-me por que durante 7 dias não me procurou, apesar de desejar ardentemente fazê-lo. Diga-me o que ainda o prende a Cláudia e a outra mulher. Sacudi a cabeça. Não sabe o que pede. Veja, foi imensamente difícil representar o ato da transformação de Madeline em vampiro. Quebrei uma promessa que tinha feito a mim mesmo de que jamais o faria, de que minha própria solidão nunca me levaria a tanto. Não vejo nossas vidas como poderes e dádivas. Encaro-as como maldições. Não tenho coragem de morrer. Mas criar outro vampiro, lançar tal sofrimento sobre outro e condenar à morte todos esses homens e mulheres que o vampiro precisará matar, quebrei uma promessa séria. E ao fazê-lo... Mas se posso confortá-lo, certamente sabia que eu estava influindo. Que eu fiz para ficar livre de Cláudia. Para ficar livre e vir a você. Sim, eu percebi. Mas a decisão final me pertence. Disse. Não. Quero dizer, diretamente. Eu o levei a isto. Estava perto de você na noite em que o fez. Exerci meu poder mais forte para persuadi-lo. Não sabia disso? Não. Abaixei a cabeça. Poderia ter transformado aquela mulher em vampiro. Falou suavemente. Mas achei melhor que você também participasse. De outro modo, não desistiria de Cláudia. Precisava saber que desejava aquilo. Tenho nojo do que fez. Falei. Então tenha nojo de mim. Não de você. Não. Não compreende. Quando aquilo aconteceu, você quase destruiu o que preza em mim. Resisti com todas as minhas forças quando nem sabia que era seu poder que atuava sobre mim. Algo quase morreu em mim. A paixão quase morreu em mim. Fui destruído quando Madeline foi criada. Mas isto não é mais a morte. Esta paixão, esta humanidade, seja qual for o nome que lhe dá. Se não estivesse vivo, não haveria lágrimas em seus olhos agora. Não haveria raiva em sua voz. Ele disse. Por um instante, não pude responder. Simplesmente assenti. Depois tentei falar de novo. Nunca deveria ter me obrigado a fazer algo contra minha vontade. Nunca deveria ter exercido tal poder. Gaguejei. Não respondeu de imediato. Nem posso. Meu poder para em algum ponto de seu interior. Em alguma barreira. Ali não tenho poderes. Entretanto... Madeline foi criada. Você está livre. E você satisfeita? Disse, retomando o autocontrole. Não pretendo ser desagradável. Você me tem. Eu o amo. Mas estou... mistificado. Está satisfeita? Como poderia não estar? Perguntou. Claro que estou satisfeita. Levantei-me e fui para a janela. As últimas brasas se apagavam. A luz vinha do céu cinzento. Ouvi a irmã me seguir até o parapeito. Agora podia senti-lo a meu lado, meus olhos cada vez mais acostumados com a luminosidade do céu, de modo a poder ver seu perfil e seus olhos sob a chuva. O som da chuva dominava tudo e parecia diferente. Caindo na calha do telhado, batendo nas telhas, caindo suavemente entre galhos brilhantes de árvores. Respingando no parapeito de pedra diante das minhas mãos. Uma branda mistura de sons que invadia e coloria a noite. Perdoa-me por tê-lo forçado a pegar a mulher? Perguntou. Não preciso de perdão. Você precisa, disse. Consequentemente, eu preciso. Seu rosto estava absolutamente calmo, como sempre. Ela cuidará de Cláudia? Aguentará? Perguntei. Ela é perfeita. Louca. Mas para os dias de hoje isto é perfeito. Cuidará de Cláudia. Nunca viveu um momento sequer sozinha. Acha natural ser devotada a seus companheiros. Não precisa de razões especiais para amar Cláudia. Apesar de, além de sua necessidade, ter motivos para isto. A bela superfície de Cláudia, a calma de Cláudia, o domínio e o controle de Cláudia combinam inteiramente. Mas acho que devem deixar Paris assim que puderem. Por quê? Você sabe. Porque Santiago e os outros vampiros as veem com desconfiança. Todos os vampiros viram Madeline. Temem-na porque ela os conhece e eles não a conhecem. Não deixam de lado aqueles que os conhecem. E o menino, Dennis? O que planeja fazer com ele? Está morto, respondeu. Fiquei atônito, tanto por suas palavras como por sua calma. Matou-o? Gaguejei. Assentiu, e não disse nada. Mas seus olhos grandes e escuros pareciam extasiados comigo, com a emoção ou choque que eu não tentava esconder. Seu sorriso suave e sutil parecia me arrastar para ele. Sua mão se fechou sobre a minha no parapeito molhado e senti meu corpo se voltar para encará-lo, chegando-se a ele como se algo que não eu mesmo me empurrasse. Era melhor. E depois disse: agora precisamos ir. E fitou a rua lá embaixo. Armand, eu disse, não posso. Louis, venha comigo, murmurou. E no parapeito parou. Mesmo que caísse nas pedras da rua, disse, só sentiria uma dor rápida e se recuperaria tão depressa e com tanta perfeição que em poucos dias não teria nenhuma cicatriz. Seus ossos se recuperariam junto com a pele. Assim permita que este conhecimento o libere para que... o que já pode fazer com tanta facilidade. Agora desçamos. O que pode me matar? Perguntei. Parou de novo. A destruição de seus restos, disse. Não sabe disto? Fogo, desmembramento, o calor do sol, nada mais. Pode ficar marcado, sim, mas se recuperará logo. É imortal. Eu perscrutava a escuridão por entre a chuva prateada. Então uma luz tremulou sobre os galhos balançantes de uma árvore, e os pálidos raios fizeram a rua aparecer. Paralelepípedos molhados, o gancho de ferro do sino de uma estrebaria, as trepadeiras subindo do muro. O imenso corpo preto de uma carruagem roçou nas trepadeiras e depois a luz ficou mais fraca. A rua passou de amarelo a prateado e desapareceu totalmente, como se as árvores escuras a engolissem. Ou melhor, como se tivesse dissolvido na escuridão. Fiquei tonto. Senti o prédio se mexer. Armand estava sentado no parapeito da janela, me olhando. Louis, venha comigo hoje. Murmurou subitamente, com um tom aflito. Não. Falei delicadamente. É cedo. Ainda não posso deixá-las. Viu-o se afastar e olhar para o céu escuro. Pareceu suspirar, mas não ouvi nada. Senti sua mão junto à minha no parapeito. Muito bem, disse. Um pouco mais, falei. Ele concordou e afagou minha mão como para dizer que eu estava certo. Depois estirou as pernas e desapareceu. Por um breve instante hesitei, assustado com as batidas de meu coração. Mas depois pulei o parapeito e saí correndo atrás dele, sem olhar para baixo. Quando coloquei a chave na fechadura do hotel, o amanhecer já estava muito próximo. A luz de gás tremia nas paredes, e Madeline, agulha e bastidor nas mãos, adormecera junto à lareira. Cláudia ficou parada, olhando-me por entre as plantas da janela, nas sombras. Tinha escova nas mãos. Seu cabelo brilhava. Fiquei ali absorvendo algum choque, como se todos os prazeres e confusões sensuais daqueles quartos passassem por mim como ondas e meu corpo se tornasse permeável a elas, tão diferentes do encanto de Armand e do quarto da torre onde tínhamos estado. Ali havia algo confortador, e fiquei perturbado. Estava procurando minha cadeira. Sentei-me com as mãos nas têmporas. E então senti Cláudia junto a mim, e seus lábios em minha testa. Esteve com Armand, ela disse. Quer ir com ele? Levantei os olhos. como seu rosto era belo e suave, e de repente como parecia me pertencer. Não tentei conter meu desejo de tocar-lhe as faces, de roçar levemente suas pálpebras. Intimidadas, liberdades que não tomava desde a noite de nossa briga. Aí eu a verei de novo. Não aqui, em outros lugares. Sempre saberei onde está. Falei. Passou os braços por meu pescoço. Abraçou-me com força e fechei os olhos, afundando o rosto em seu cabelo. Estava cobrindo seu pescoço de beijos. E tinha chegado a seus bracinhos firmes e roliços. E os beijava. Beijava as dobras macias da carne nas curvas dos braços, dos pulsos, das palmas abertas. Senti seus dedos afagando meus cabelos, o rosto. Como quiser, jurou. Como quiser. Está feliz? Tem o que quer? Implorei. Sim, Louis. Puxava-me para seu vestido, os dedos agarrando minha nuca. Tenho tudo o que quero. Mas você realmente sabe o que quer? Erguia meu rosto para me obrigar a encará-la. É por você que temo. Você é quem pode estar se enganando. Por que não deixa Paris conosco? Disse de repente. Temos o mundo. Venha conosco. Não. Não. Afastei-me dela. Quer que voltemos no tempo de Lestat? Ele não pode voltar. Jamais. Não será igual. Será algo novo e diferente com Madeline. Não quero aquilo de novo. Fui eu quem acabou com tudo. Falou. Mas você sabe realmente o que está procurando em Armand? Recuei. Havia algo teimoso e misterioso no modo como não gostava dele. Em seu fracasso em compreendê-lo. Diria de novo que desejava sua morte. No que eu não acreditava. Não compreendia o mesmo que eu. Que ele não poderia desejar sua morte porque eu não a desejava. Mas como explicar isso sem parecer imodesto e cego em meu amor por ele? Deve ser assim. É um tipo de escolha. Falei como se acabasse de descobri-lo sob a pressão de suas dúvidas. Só ele pode me dar forças para ser o que sou. Não posso continuar vivendo dividido e consumido pela tristeza. Ou vou com ele ou morro, falei. E há algo mais, que é irracional e inexplicável, e que só satisfaz a mim. O que é? Perguntou. Que o amo, falei. Sem dúvida, resmungou. Mas então poderia me amar também? Cláudia, Cláudia. Puxei-a para mim e senti seu peso nos joelhos. Ela se aconchegou em meu peito. Apenas espero que quando precisar de mim, possa me achar, murmurou. Que eu possa voltar para você. Eu o feri tantas vezes, causei-lhe tanta dor. Suas palavras se dissiparam. Descansava quieta em meu colo. Senti seu peso pensando. Daqui a pouco não a terei mais. Agora quero simplesmente segurá-la. Sempre encontrava imenso prazer naquela atitude tão simples. Seu peso sobre mim, a mão apoiada em meu pescoço. Pareceu que uma lâmpada se apagou em algum lugar. Que do ar frio e úmido aquela luz tinha sido súbita e silenciosamente tirada. Eu estava sentado nos limites de um sonho. Fosse mortal e teria me contentado em dormir ali. E naquele estado tonto e agradável tive um estranho e rotineiro sentimento mortal. De que mais tarde o sol me acordaria gentilmente e teria a visão rica e habitual das samambaias, sob o sol e do sol sobre as gotas da chuva. Perdoei-me pelo sentimento. Fechei-me os olhos. Muitas vezes, mais tarde, tentei me lembrar desses momentos. Repetidamente tentei relembrar o que havia naqueles quartos enquanto descansava, e que começou a me perturbar, que deveria ter me perturbado. Como estava desatento, fiquei de algum modo insensível às mudanças sutis que deviam estar ocorrendo ali. Muito depois, confuso, arrebatado e amargurado por meus sonhos mais ferozes, deslizei por estes instantes, estonteante e calmo momento matinal em que o relógio tic-taqueava quase imperceptivelmente sobre a lareira, e o céu ficava cada vez mais pálido. E tudo o de que consegui me lembrar, apesar do desespero com que aumentei e fixei aquela época, onde estendi as mãos tentando parar o relógio, tudo que consegui me lembrar foi a lenta transformação da luz. Em guarda, nunca teria deixado acontecer. Imerso em preocupações maiores, nada notei. Uma lâmpada apagada, uma vela extinta pelo tremor de seu próprio poço de cera quente. Os olhos semicerrados tinham a sensação de escuridão contínua, de estar fechado na escuridão. E então abri os olhos, sem pensar em lâmpadas ou velas. E era tarde demais. Lembro-me de ter ficado de pé, a mão de Cláudia deslizando em meu braço e a visão de um bando de homens e mulheres de preto percorrendo os quartos, suas roupas parecendo irradiar luz de cada dobra à superfície brilhante, parecendo observar toda a luz. Gritei para eles, gritei para Madeline, vi-a acordar com um salto assustado, agarrando-se no braço do divã, depois ficar de joelhos enquanto eu tentava alcançá-la. Lá estavam Santiago e Celeste, se aproximando de nós, e atrás deles, Estelle e outros, cujos nomes eu não sabia, enchendo os espelhos e se juntando para cobrir as paredes de trêmulas sombras ameaçadoras. Gritei para que Cláudia corresse. Depois de abrir a porta, empurrei-a e segui atrás, esbarrando em Santiago, que chegava. A débil posição defensiva que mantive contra ele no quartier Lantin não era nada em comparação com minha força agora. Talvez estivesse confuso demais para lutar com a convicção suficiente para me proteger. Mas o instinto de proteger Madeline e Cláudia superou tudo. Lembro-me de bater nas costas de Santiago depois atingir a bela e poderosa Celeste, que tentava me alcançar. Os pés de Cláudia ressoaram na distante escadaria de mármore. Celeste girava, agarrando-se a mim, segurando-se e arranhando meu rosto e fazendo o sangue escorrer até meu colarinho. Podia vê-lo arder no canto de meu olho. Agora estava sobre Santiago, rolando com ele, consciente da incrível força dos braços que me envolviam, das mãos que tentavam apertar meu pescoço. "Lute com eles, Madeline!" gritava para ela. Mas tudo que podia ouvir eram seus soluços. Então a vislumbrei num burburinho, uma coisa rija e assustada, cercada por outros vampiros. Riam aquela gargalhada vampiresca que lembra trompas ou sinos de prata. Santiago tocava o próprio rosto com a mão. Meus dentes haviam tirado sangue dali. Soquei seu peito, sua cabeça, a dor percorrendo meu braço. Algo envolvendo meu corpo com dois braços que joguei longe, ouvindo o barulho de vidros quebrados atrás de mim. Mas algo mais, alguém mais, dominou meu braço e me puxou com força teimosa. Não me lembro de ter enfraquecido. Não me lembro de nenhum momento em que a força de alguém tenha superado a minha. Recordo-me simplesmente é de ter sido vencido pelo número. Sem saída, apenas pela quantidade e persistência, fui imobilizado, rendido e forçado a deixar os quartos. Aquela massa de vampiros me levou pelo corredor, e então estava caindo dos degraus. Livre por instante, frente à estreita porta de serviço do hotel, apenas para ser novamente cercado e preso. Podia ver o rosto de Celeste muito próximo ao meu, e se possível, eu teria ferido com os dentes. Eu sangrava muito e um de meus pulsos estava sendo seguro com tanta força que perdera a sensibilidade da mão. Madeline estava perto de mim e ainda soluçava. E todos nós fomos empurrados para dentro de uma carruagem. Apanhei muitas e muitas vezes, mas mesmo assim não perdi os sentidos. Lembro-me de ter lutado tenazmente para manter a consciência, sentindo aqueles socos na nuca, sentindo o sangue escorrer pelas costas ao deitar no chão da carruagem. Apenas pensava. Posso sentir a carruagem andar. Estou vivo, estou consciente. E assim que penetramos no Teatro dos Vampiros, comecei a berrar por Armand. Fui solto apenas para cair nos degraus do porão, a horda atrás de mim e à minha frente, empurrando-me com mãos ameaçadoras. Neste ponto, peguei Celeste. Ela gritou e alguém me acertou pelas costas. E então vi Lestat, o soco mais devastador do que qualquer outro. Lestat, parado ali no meio do salão, ereto, os olhos cinzas aguçados e firmes, a boca se abrindo num sorriso sarcástico. Estava impecavelmente vestido, como sempre, esplêndido em seu rico manto preto e no linho fino. Mas aquelas cicatrizes ainda marcavam cada centímetro de sua carne branca. E como distorciam o rosto bonito e tenso, riscos fundos e finos cortando a pele delicada sobre os lábios, as pálpebras, a curva suave da testa. E os olhos, eles ardiam numa raiva silenciosa, que parecia banhada de vaidade. Uma terrível vaidade insaciável que dizia: "Veja o que sou." "É este?" disse Santiago, me empurrando. Mas Lestat se voltou rapidamente para ele e falou num tom baixo e duro. Disse-lhe que queria Cláudia, a criança. Era ela. E agora eu vi a sua cabeça se mexendo involuntariamente com aquela explosão, e suas mãos se estendendo como se procurasse o braço de uma cadeira próxima, para se firmar de novo, olhos em mim. "Lestat." Comecei, vendo agora as poucas alternativas que me restavam. "Está vivo? Tem vida? Diga-lhes como nos tratava." "Não." Sacudiu a cabeça furiosamente. "Você volta para mim, Louis", ele disse. Por um instante não acreditei no que ouvia. Uma parte mais sã e mais desesperada de mim dizia: "Argumente com ele." Mesmo quando uma gargalhada sinistra irrompeu de meus lábios. "Está louco." "Devolverei sua vida." Falou, as pálpebras tremendo com o esforço de suas palavras, o peito arfante, aquela mão se elevando e se fechando impotente na escuridão. "Você me prometeu", disse para Santiago, "que poderia levá-lo comigo de volta para Nova Orleans." E então, olhando para cada rosto que nos cercava, sua respiração disparou e ele explodiu. "Cláudia, onde está? Foi ela quem fez isto comigo, eu avisei." "Por aí", disse Santiago. E quando ele avançou para Lestat, este recuou e quase perdeu o equilíbrio. Tinha encontrado o braço de cadeira de que precisava e o agarrou com força, os olhos fechados, recuperando o controle. "Mas ele ajudou, cooperou", disse Santiago, chegando-se a ele. Lestat ergueu a vista. "Não", disse. "Louis, precisa voltar para mim. Há algo que preciso lhe contar sobre aquela noite no pântano." Mas então parou e olhou em volta, como se estivesse enjaulado, ferido, desesperado. "Escute, Lestat", comecei. "Você a deixa ir, a liberta, e eu irei, voltarei para você." Falei, as palavras soando duras, metálicas. Tentei dar um passo em sua direção, tornar meu olhar insensível e imperscrutável, sentir meu poder emanando deles como dois raios de luz. Ele me olhava analisando, lutando apenas contra sua própria fragilidade. E Celeste me segurava pelo pulso. "Deve-lhe contar-lhes", continuei, "como nos tratava, que não conhecíamos as leis, que ela não sabia dos outros vampiros", falei. E pensava friamente enquanto aquela voz mecânica me dizia: "A Armand precisa voltar hoje. A Armand precisa voltar. Acabará com isto. Não permitirá que continue." Havia agora o som de algo sendo arrastado pelo chão. Podia ouvir o choro exausto de Madeline. Olhei ao redor e a vi numa cadeira. E quando ela percebeu meu olhar, seu terror pareceu aumentar. Tentou levantar, mas impediram-na. "Lestat", falei. "O que quer de mim? Eu lhe darei." E então eu vi a coisa que fazia barulho. E Lestat também tinha visto. Era um caixão com um grande cadeado de ferro que vinha sendo puxado para a sala. Compreendi tudo. Onde está a irmã? Perguntei desesperado. Ela fez isso comigo, Louis. Ela fez. Você não. Ela tem de morrer. Disse Lestat, sua voz se tornando fina, aguda, como se para ele falar fosse um esforço. Tire esta coisa daqui. Ele volta para casa comigo. Falou furioso com Santiago. E Santiago apenas riu. E Celeste riu. E a gargalhada pareceu infectar a todos eles. Você prometeu, disse Lestat. Não prometi nada, falou Santiago. Eles o fizeram de tolo, comentei amargamente enquanto abriam o caixão. Um tolo você. Preciso encontrar a irmã. Ele é o líder daqui. Gritei, mas ele não pareceu compreender. O que aconteceu então foi desesperado, nebuloso e triste. Meus socos, a luta para libertar os braços, esbravejando que a irmã os deteria, que não ousariam ferir Cláudia. Mas me empurravam para o caixão, meu esforço frenético sem utilidade alguma, exceto a de afastar minha atenção do barulho dos gritos de Madeline, seus terríveis gritos lamurientos, e do medo de a qualquer instante perceber também os berros de Cláudia. Lembro-me de ter jogado contra a tampa, mantendo-a entreaberta por um instante, até que fosse empurrada para baixo e os cadeados se fechassem num rilhar de metal e chaves. Palavras antigas me voltaram à mente. Um Lestat ruidoso e risonho naquele lugar longínquo e sem problemas onde nós três tínhamos discutido sozinhos. Uma criança faminta é uma imagem pavorosa. Um vampiro faminto é ainda pior. Ouviriam os gritos dela em Paris. Meu corpo trêmulo e molhado tombou no caixão sufocante e pensei. A irmã não permitirá que aconteça. Não encontrarão um lugar suficientemente seguro para nos colocar. O caixão foi erguido, houve um ranger de botas, o balanço para os lados, meus braços apertados contra os lados da urna, meus olhos fechados por um instante. Não estou certo. Disse a mim mesmo para não agarrar as laterais, para não perceber a fina faixa de ar entre meu rosto e a tampa, e senti o caixão balançar e sacudir, quando os passos achavam as escadas. Tentei em vão compreender os gritos de Madeline, pois me parecia que chamava por Cláudia, procurando-a como se ela pudesse nos ajudar. Gritei para o Armand. Ele precisa voltar para casa esta noite. Pensei desesperado. E apenas a ideia da terrível humilhação de ouvir meu próprio brado trancado comigo, invadindo meus ouvidos, preso como eu, me impediu de gritar. Mas outro pensamento me ocorreu ao mesmo tempo em que formulava tais palavras. E se ele não viesse? E se naquela mansão houvesse um caixão escondido onde se recolhia? E então pareceu que meu corpo escapou de repente, sem avisar, do controle de minha mente. E esmurrei a madeira que me cercava, tentando me virar e jogar a força de minhas costas contra a tampa do caixão. Mas não consegui. Era apertado demais. Minha cabeça tombou nas tábuas e o suor brotou de todos os lados. Os gritos de Madeline cessaram. Tudo o que ouviam eram as botas e minha própria respiração. Então, amanhã à noite ele voltaria. Sim, amanhã à noite. E eles lhe contariam e ele nos encontraria e libertaria. O caixão se inclinou. O cheiro de água encheu minhas narinas, sua frieza palpável através do calor abafado do caixão. E então, com o cheiro de água, veio de terra úmida. O caixão foi depositado bruscamente. Meus membros doeram e esfreguei os lados dos braços com as mãos, lutando para não tocar a tampa do caixão, para não sentir como estava próximo. Temendo que meu próprio medo me levasse ao pânico e ao terror. Pensei então que me deixariam, mas não fizeram. Estavam bem próximos e ocupados, e outro cheiro me invadiu as narinas, ácido e desconhecido. E então, deitado muito quieto, compreendi que colocavam tijolos e que o odor vinha da argamassa. Devagar, cuidadosamente, ergui a mão para enxugar o rosto. Está bem. Então, amanhã à noite ele virá. E até lá terei simplesmente os confins de meu próprio caixão, o preço pago por tudo isto. noite após noite, após noite. Mas as lágrimas brotavam em meus olhos, e podia me ver esmurrando novamente a madeira, e sacudia minha cabeça de um lado para o outro, minha mente voando para amanhã, depois de amanhã e ainda depois. Aí, como que para me proteger da loucura, pensei em Cláudia. Apenas para sentir seus braços me envolvendo na luz fátua daqueles quartos do Hotel St. Gabriel. Apenas para ver a curva de sua face sob a luz, o rufar suave e lânguido de seus cílios, a superfície sedosa de seus lábios. Meu corpo se retesou, meus pés chutaram as tábuas. O som dos tijolos desaparecera e a balbúrdia de passos se fora. E gritei por ela. Por Cláudia. Até meu pescoço se contorcer de dor e tossir, e minhas unhas se fincarem nas palmas. Lentamente, como uma torrente gelada, a paralisia do sono me dominou. Tentei chamar Armand, louco, desesperado, quase sem perceber que minhas pálpebras ficavam mais pesadas e minhas mãos jaziam inertes. Que o sono também o prendera em algum lugar, que ele estava descansando calmamente. Lutei pela última vez. Meus olhos viram a escuridão, minhas mãos sentiram a madeira. Mas estava muito fraco, e depois mais nada. Despertei com uma voz. Estava distante, mas era clara. Repeti o meu nome duas vezes. Por um instante não percebi onde estava. Havia sonhado com algo desesperador que ameaçava se desvanecer inteiramente sem deixar a menor pista. Algo terrível que eu ansiava por deixar partir. Então abri os olhos e senti a tampa do caixão. Compreendi onde estava no mesmo instante em que, felizmente, percebi ser Armand quem me chamava. Respondi, mas a voz estava trancada comigo e era ensurdecedora. No momento de terror, pensei. Está me procurando e não posso lhe dizer que estou aqui. Mas então eu ouvi falar comigo, dizer que não tivesse medo. E escutei um barulho forte, e outro. E houve um som de algo se quebrando, depois a queda trovejante dos tijolos. Acho que vários deles atingiram o caixão. E então os ouvi sendo retirados um a um. Pensei que abri os cadeados com as unhas. A madeira dura da tampa rachou. Um raio de luz cintilou à minha frente. Respirei fundo e senti o suor gotejar em meu rosto. A tampa se escancarou e por um instante fiquei cego. Logo estava me sentando, vendo a luz clara de uma lâmpada entre os dedos. Rápido, disse-me. Não faça barulho. Mas onde estamos indo? Perguntei. Podia ver o corredor de tijolos ásperos estendendo-se além da porta que ele quebrara. Ao longo deste corredor havia portas seladas como aquela. Neste momento imaginei um caixão atrás daqueles tijolos, vampiros famintos e decompostos. Mas a mãe estava me puxando, dizendo-me para não fazer barulho. Atravessávamos o corredor. Ele parou numa porta de madeira e, então, apagou a lâmpada. Por um instante tudo ficou escuro, até que a fresta de luz sob a porta se tornasse mais clara. Abriu a porta com tanta delicadeza que as dobradiças não fizeram nenhum ruído. Agora podia ouvir minha própria respiração e tentei pará-la. Estávamos penetrando naquela passagem mais baixa que levava à sua cela. Mas ao percorrê-la atrás dele, percebi uma terrível verdade. Estava me resgatando. Mas apenas a mim. Estendi a mão para detê-lo, mas ele simplesmente me puxou. Só quando chegamos à arruela ao lado do Teatro dos Vampiros, pude fazê-lo parar. E mesmo então, ele estava prestes a ir em frente. Começou a sacudir a cabeça antes mesmo que eu falasse. Não posso salvá-la. Falou. Realmente não espera que eu saia sem ela. Ele as detém lá dentro. Estava horrorizado. Armand... Precisa salvá-la. Não tem escolha. Por que diz isso? Respondeu. Não tenho este poder. Preciso entender. Vão se unir contra mim. Não há razão para que não façam. Louis, juro, não posso salvá-la. Somente arriscaria perdê-lo. Não posso voltar. Recusei admitir que isto pudesse ser verdade. Não havia esperança fora de Armand. Mas posso dizer sinceramente que me encontrava muito acima do medo. Sabia apenas que tinha de resgatar Cláudia ou morrer tentando fazê-lo. Na verdade, era muito simples. Não era uma questão de coragem. E também sabia, percebia na passividade de Armand, no modo como falava, que me seguiria se eu voltasse, que não tentaria me impedir. Estava certo. Corria pelo corredor e ele vinha logo atrás de mim, apontando a escadaria do salão de bailes. Podia ouvir os outros vampiros, podia ouvir todo tipo de ruído. O tráfego de Paris. Algo que soava como uma congregação no saguão do teatro lá em cima. E então, ao alcançar o topo da escada, vi Celeste na porta do salão. Tinha uma dessas máscaras de teatro na mão e simplesmente me olhava. Não parecia alarmada. Na verdade, parecia estranhamente indiferente. Que tivesse avançado para mim. Que tivesse disparado uma alarme geral. Essas coisas eu teria entendido. Mas não fez nada disso. Voltou para o salão. Virou-se, parecendo apreciar o leve movimento de suas saias, parecendo voltar pelo prazer de fazer as saias balançarem, e dirigiu-se para um círculo crescente no centro da sala. Colocou a máscara no rosto e falou baixinho por trás da caveira pintada. Lestat, seu amigo Louis veio procurá-lo. Olhe logo, Lestat. Tirou a máscara e uma saraivada de risos ouviu-se de algum lugar. Vi que estavam todos pelo salão, coisas sombrias sentadas em vários pontos, ou reunidas de pé. E Lestat, numa cadeira de braço, sentava-se com os ombros relaxados e a cabeça voltada para longe de mim. Parecia fazer algo com as mãos, algo que eu não podia ver. E lentamente levantou o olhar, seu cabelo cheio e louro caindo sobre os olhos. Havia medo em seus olhos, era inegável. Agora olhava para Armand enquanto este se movia silenciosamente pela sala em passos lentos e firmes. E todos os vampiros recuaram, observando-o. Boa noite, senhor. Celeste se inclinou quando passou por ela, aquela máscara na mão como um cetro. Ele não lhe lançou um olhar especial. Baixou a vista até Lestat. Está satisfeito? Perguntou. Os olhos cinzentos de Lestat pareceram fitar Armand com espanto, e seus lábios lutaram para formar uma palavra. Podia ver que seus olhos se enchiam de lágrimas. Sim, murmurou, a mão brigando com a coisa que ocultava sob o manto preto. Mas então me olhou, e as lágrimas rolaram em suas faces. Louis, disse, a voz profunda e cheia de um sentimento que parecia uma batalha insustentável. Por favor, precisa me ouvir. Precisa voltar. Então, inclinando a cabeça, fez uma careta de vergonha. Santiago ria em algum lugar. Armand estava dizendo delicadamente a Lestat que devia partir, deixar Paris. Estava expulso. E Lestat ali sentado, de olhos fechados, o rosto transfigurado de dor. Parecia a cópia de Lestat, uma criatura ferida e decadente que eu nunca conhecera. Por favor, disse a voz gentil e eloquente ao me suplicar. Não posso falar com você aqui. Não posso fazê-lo entender. Virá comigo. Só um instantinho. Até que volte a mim. Isto é loucura! Exclamei, levando as mãos às têmporas de repente. Onde está ela? Onde está ela? Lestat. Virava-o agora, agarrando a lã preta de suas lapelas. E então vi a coisa em suas mãos. Compreendi o que era. Olhei a minha volta para seus rostos passivos e imóveis, aqueles sorrisos inescrutáveis. E num instante arranquei-a dele e me vi olhando para um frágil e sedoso objeto, o vestido amarelo de Claude. Levou a mão aos lábios, virou o rosto. E soluços suaves e trêmulos brotaram dele, que continuava sentado enquanto eu fitava o vestido. Meus dedos percorreram lentamente as lágrimas que o sujavam. Manchas de sangue, minhas mãos se fechando, trêmulas, ao apertá-lo contra o peito. Acho que durante muito tempo fiquei simplesmente ali. O tempo não atuava sobre mim, nem sobre aqueles vampiros mutáveis, com suas gargalhadas sonoras e etéreas enchendo meus ouvidos. Lembro-me de ter pensado que queria tapar os ouvidos, mas não poderia largar o vestido, não conseguiria parar de tentar torná-lo tão pequeno a ponto de escondê-lo nas mãos. Lembro-me de uma fila de velas ardentes, uma fileira projetando luz nas paredes pintadas. Uma porta estava aberta para a chuva e todas as velas tremulavam e se dobravam ao vento como se as chamas se soltassem dos pavios. Mas voltavam a se prender e continuavam eretas. Sabia que Cláudia estava além daquela porta. As velas tremeram nas mãos dos vampiros. Santiago tinha uma vela e se inclinava para mim, acenando para que cruzasse a porta. Mal percebia. Não me preocupava com ele ou com os outros. Algo em mim dizia: se ligar para eles, ficará louco. E eles não importam, na verdade. Ela é que importa. Onde ela está? Encontre-a. E suas gargalhadas ficaram longínquas e pareciam ter forma e cor, mas não fazer parte de nada. Então vi algo pela porta aberta que já vira antes, há muito, muito tempo atrás. Ninguém sabia daquilo que eu vira há anos, a não ser eu mesmo. Não. Lestat sabia. Mas não importava. Agora não saberia ou compreenderia. Que ele e eu tínhamos visto aquela coisa parada na porta daquela cozinha de tijolos da Rua Royale. Duas coisas molhadas e emboladas que tinham estado vivas, mãe e filha, uma no braço da outra, a dupla assassinada no chão da cozinha. Mas aquelas duas que jaziam na chuva fina eram Madeline e Cláudia, e o adorável cabelo ruivo de Madeline se misturava com o outro dos cachos de Cláudia, que se agitavam e reluziam ao vento que corria pela porta aberta. O que era vivo, porém, havia sido consumido pelo fogo. Não o cabelo, não um vestido de veludo comprido e vazio, não a camisinha manchada de sangue com seus olhinhos de renda branca. E a coisa enegrecida, queimada e seca que fora Madeline, ainda conservava os traços de seu rosto vivo. E a mão que agarrava era absolutamente igual à de uma múmia. Mas a criança, a minha Cláudia, era cinza. Um grito se levantou de mim, um urro selvagem e devastador que veio do âmago de meu ser, erguendo-se como o vento naquele lugar apertado, o vento que rodopiava a chuva teimosa sobre aquelas cinzas, jogando os vestígios de uma mão minúscula nos tijolos. Aquele cabelo dourado esvoaçando, aqueles cordões soltos se erguendo, voando. E um soco me derrubou ao mesmo tempo que eu gritava. Agarrei algo que acreditei ser Santiago. Estava batendo nele, destruindo, torcendo aquela cara branca com minhas mãos das quais não conseguia se livrar. E ele xingava, seus gritos se unindo aos meus, suas botas descendo sobre as cinzas enquanto o empurrava para longe delas. Meus próprios olhos cegos pela chuva, por minhas lágrimas, até vê-lo caído longe de mim. E eu me jogava de novo sobre ele, que tentava escapar, e agora lutava contra Armand. Armand, que me empurrava para longe do diminuto cemitério, em direção às cores rodopiantes do salão de baile, dos gritos, das vozes misturadas, daquela cortante gargalhada de prata. E Lestat gritava: Louis, espere por mim. Louis, preciso falar com você. Podia ver os olhos castanhos de Armand junto aos meus, e compreendi fraca e vagamente que Madeline e Cláudia estavam mortas, sua voz dizendo baixinho, talvez sem som. Eu não podia evitar. Eu não podia evitar. E elas estavam mortas, simplesmente mortas. E eu perdi a consciência. Santiago estava perto delas, em algum ponto, por ali, onde repousavam inertes, aquele cabelo levado pelo vento, arrastado sobre os tijolos. Mas eu estava perdendo a consciência. Não podia levar seus corpos comigo, não podia pegá-los. A mão passava o braço por minhas costas, a mão sob meu braço e simplesmente me levava para um lugar cheio de ecos e madeira. E os cheiros da rua se acentuavam, o cheiro fresco dos cavalos e do couro, e havia carruagens reluzentes paradas ali. E podia me perceber claramente correndo pelo boulevard de capuchinhos, com um pequeno caixão debaixo do braço, as pessoas abrindo caminho para mim, dúzias de pessoas se levantando das mesas ocupadas do café aberto e um homem erguendo o braço. Parecia que eu os espantava. O Louis, que a irmã agarrou, e novamente vi seus olhos castanhos me fitando. Senti aquela tonteira, aquele desfalecimento. E ao andar, ao me mexer, vi o brilho de minhas próprias botas na calçada. Estará ele louco por me dizer tais coisas? Eu estava indagando a respeito de Lestar, minha voz aguda e irritada, cujo próprio som me dava algum consolo. Ele está totalmente louco para me falar assim. Você ouviu? Inquiri. E os olhos de Armand disseram: Durma. Queria falar algo sobre Madeline e Cláudia, que não podíamos deixá-las naquele lugar e sentia aquele brado se elevando de novo dentro de mim. Aquele urro que afastava tudo de seu caminho. Meus dentes trincados para detê-lo, pois era tão alto e forte que me destruiria se o deixasse escapar. Então compreendi tudo claramente. Estávamos andando uma espécie de caminhada cega e beligerante que os homens fazem quando estão profundamente embriagados e cheios de ódio, enquanto ao mesmo tempo se sentem invencíveis. Eu estava andando assim por Nova Orleans na noite em que conheci Lestar, aquele passeio bêbado que representava uma luta contra as coisas, que é miraculosamente seguro de si e encontra seu caminho. Vi as mãos de um bêbado riscando milagrosamente um fósforo. A chama tocou o cachimbo, a fumaça penetrou nele. Eu estava parado na vitrina de um bar. O homem tragava seu cachimbo. Não estava totalmente bêbado. Armand ficou ao meu lado, esperando. Estávamos no movimentado Boulevard dos Capuchinhos. Ou era o Boulevard do Templo. Não tinha certeza. Enfurecia-me saber que seus corpos continuavam naquele lugar vil. Vi o pé de Santiago tocando a coisa queimada e enegrecida que tinha sido minha filha. Eu estava berrando através de dentes trincados. O homem tinha se levantado de sua mesa e a fumaça encobria o vidro à sua frente. Afaste de mim. Estava dizendo para Armand. Dane-se, vá para o inferno, mas não chegue perto de mim. Estou lhe avisando, não se aproxime. Afastava-me dele, rua acima, e podia ver um casal andando em minha direção, o homem com um braço erguido para proteger a mulher. Então estava correndo. As pessoas me viam correr. Imaginei o que pensariam daquela coisa feroz e branca que vinham se mover depressa demais para seus olhos. Lembro-me de que quando parei estava fraco e enjoado, e minhas veias ardiam como se estivesse faminto. Pensei em matar, e a ideia me encheu de repulsa.